Distribuição Sony Pictures. A Morte do Demônio. Ei, Ash, onde estamos? A gente acabou de cruzar a fronteira do Tennessee, então... A gente tá... Sim. Mary Preguiçosa. A gente tá... Bem... Aqui. Desvia! Que é isso? Você tá querendo matar a gente? A culpa não foi minha, foi do volante. Essa droga escapou da minha mão. Não, não é possível. Eu mandei regular o carro ontem e eles falaram que tinham verificado tudo. É melhor você levar de volta, porque não verificaram direito. A única coisa que funciona nessa porcaria é a buzina. Vá pro inferno! Eu não tô buzinando pra vocês, não! Caramba! Afinal, como é esse lugar, Scott? O cara que alugou disse que é uma casa velha, meio descuidada, mas fica bem no topo da montanha. E é por isso mesmo que é tão barata. É, por que foi tão barata? Bom, eu não sei. Deve estar em péssimo estado. Quer dizer que ninguém viu esse lugar ainda? Ainda não. Não deve ser tão ruim. Não. Pode até ser bem bonita. É. Deve ser uma pocilga. Bom, é aqui que a gente tem que entrar, hein? Ponte perigosa. Travessia por conta e risco. Limite de peso 3 toneladas. Nós vamos atravessar essa ponte? Ela tá caindo aos pedaços. Não se impressionem com o barulho, garotas. Essa ponte é forte como uma rocha. Eu acho que é uma dessas aqui. Vai. Ei! Ei! Ei! Quer parar com isso? Só um segundo, amigos. Eu gostaria de fazer um brinde. Legal. Pra esta noite. Como um amigo grego meu disse... Ele disse... Eu... Ah, tá bom. Nis. Tutari. O que significa que... Vamos comemorar! É! O que é isso? Não sei, mas seja lá o que for, ainda tá lá embaixo. Eu não gosto de porões. Vamos fechar, tá bom? Ah, deve ser algum animal. Um animal? Um animal? É a coisa mais idiota que eu já ouvi, meu Deus do céu. Mas tem alguma coisa lá embaixo. Talvez seja só um animal. É, deve ser isso. Deve ser só um animal. Vai lá, Cheryl, vai dar uma olhada no que é. O quê? Eu não vou mesmo. Tá bom, seus covardes. Eu vou. Toma cuidado. Eu já volto. Ei, oi, Scott, você achou alguma coisa? Scott? Scott? Scott? Ele deve estar brincando. Não tá? Scott! Scott! Vai, me dá a lanterna. Mas a gente só trouxe aquela. Então pega o lampião. Scott! Aí, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Olha só essas coisas. Aposto como ainda funciona. É provável. Vira isso pra lá. Meu Deus. Olha só isso. Olha isso. Parece aquela sua ex-namorada. Vamos levar essas coisas lá pra cima. Eu levo o gravador e você leva o resto. Esse cara é um total idiota. Todo mundo odiava ele. Quase como você, né? É, como eu. Vou quebrar a sua cara. O quê? Bom, ele também inventou essa coisa de Velho Oeste. E ele fez algumas modelagens. Peraí, pessoal. Shhh. Escutem isso. É a fita que a gente achou lá embaixo. Alguns anos se passaram desde que comecei a escavar as ruínas de Kandar com os meus colegas. Agora, minha esposa e eu estamos confinados numa cabana na solidão dessas montanhas. Aqui, pude continuar minhas pesquisas sem ser perturbado pelas distrações da civilização moderna e avanços acadêmicos. Acredito ter feito descobertas relevantes sobre as ruínas kandarianas. Um livro sobre os antigos rituais de sepultamento e feitiços funerários. É intitulado Mortuorum de Mondo, traduzido a grosso modo como o Livro dos Mortos. Este livro foi encadernado com carne humana e escrito com sangue humano. Ele trata de demônios. Ressurreição demoníaca, das forças que vagam pelas florestas e dos domínios mais sombrios do homem. As primeiras páginas avisam que essas criaturas podem estar adormecidas e não mortas de verdade. Elas podem voltar à vida através dos feitiços descritos neste livro. É através da recitação destas passagens que os demônios recebem permissão para possuir os vivos. Mas por que você fez isso? Tava ficando bom. Eu não quero mais ouvir, só isso. Vai, Scott, para com isso. Deixa ele em paz, cara. Vai, liga isso aí, eu quero ouvir o resto. Não tem nada demais. Tatra amistrobin hazarta. Tantir mano mansison hazan sobar. Saman. O que será que isso quer dizer? Desliga isso. Desliga isso! Desliga! Ah, meu Deus! Cheryl, aonde você vai? É impressionante, hein? Você não devia ter ligado o gravador, Scott. Você sabia que estava incomodando ela, cara. Por que você fez isso? Você sempre exagera, hein? Ah, para com isso. Você também ligou? Podia ter desligado. Eu não fiz nada. Ela é que é uma louca. Foi só brincadeira. O que, que é? Que droga. Ela age como se tivesse 3 anos de idade. Por que a gente não fica acordado ouvindo a tempestade? Tá bom, tá. Mas eu vou ver se a Cheryl está bem primeiro, tá? Tá. Thank you. Roubando dos cegos, hã? Isso é pra você. Ash, que amor. Coloca pra mim? Ah, claro. Eu ia te dar antes da gente vir pra cá, mas... as coisas ficaram tão agitadas que a gente nem teve chance de ficar sozinho. Dá uma olhada. Ai, esse é lindo. Eu adorei. Eu nunca vou tirar. Junte-se a nós. Eu sei que tem alguém aí. Eu ouvi você. Eu ouvi você no porão. O que aconteceu? Alguma coisa no mato fez isso não, com você? Não, foi o próprio mato! Elas estão vivas, Ash! Elas estão vivas! Ash, é melhor eu levá-la pra se deitar um pouco no quarto. Não, eu não quero deitar! Eu quero ir embora daqui! Eu quero sair daqui agora! Eu quero agora, Ash! Ah, não, espera aí. Eu não vou a lugar nenhum hoje, hein? Cheryl. Cheryl, não tem nada lá fora. As árvores não atacam pessoas. Ashley! Você vai me levar pra cidade ou não? Mas tem que ser agora! Tudo bem, tá, tudo bem, eu vou te levar, mas tenta prestar atenção no que você tá falando. Eu não tô nem aí pra isso! Eu quero dar fora desse lugar agora! Tá bom, vamos arranjar um lugar pra você ficar na cidade. Liga. Eu sei que não vai dar a partida. Aquela coisa não vai deixar a gente sair. Por que você parou? Me espera aqui, tá bom? coisa! Aonde você vai? Ashley! Ponte perigosa. Travessia por conta e risco. Limite de peso 3 toneladas. Tá bom, deixa eu pensar. É um 9. De quê? De copas. Ah, não, não, espera. Ouro. Ai, meu Deus, 9 de ouro, você acertou! Ei, Ash, eu acertei a carta. É, isso é realmente incrível, linda. Eu não sei, mas eu acho que é alguma coisa sensorial, tipo uma percepção extrasensorial. Tá legal, tenta tá essa. Tá bom, é um 8, né? Ai, eu não acredito! De copas. Dama de espadas. 4 de copas. 8 de espadas. 2 de espadas. Valete de ouros, valete de paus! Por que vocês perturbaram nosso repouso? Vocês nos despertaram de nosso sono eterno. Vocês vão morrer como aqueles antes de vocês. Vamos levá-los um por um. O que aconteceu com ela? Você viu os olhos dela? Ash, eu tô com medo. O que ela tem? Entra aí. Ash, é melhor a gente ir embora daqui. É. Ainda faltam algumas horas para amanhecer. Eu acho que eu não aguento esperar. Mas vai ter que esperar. Nós vamos ter que esperar. E de manhã, a gente entra no carro, pega a ponte e... Mas por que que ela continua fazendo esses barulhos horríveis? Eu não sei! Os olhos! Os olhos dela! Pelo amor de Deus, o que aconteceu com os olhos dela? Calma, vai ficar tudo bem. Scott, eu acho que tem alguma coisa lá fora. Vai pra cama e dorme um pouquinho, tá bom? Shelley. Obrigada. Eu não sei o que faria se continuasse naquelas brasas queimando a minha linda carne. Você tem uma pele bonita. Dê a sua pele pra nós. Dê. Dê pra mim! Ah. junte-se a nós! Junte-se a nós! Junte-se a nós! Scott. O que é? O que a gente vai fazer? Vamos enterrá-la. A gente não pode enterrar a Shelley. Ela é nossa amiga. Ash, ela tá morta. A Shelley tá morta. Agora precisamos enterrá-la. Arlinda tá dormindo. Eu acho que quando a perna dela... Eu vou embora daqui. Scott, a Arlinda não vai conseguir sair daqui com a perna daquele jeito. A gente nem sabe se tem outro caminho pra voltar além daquela ponte. Deve ter alguma trilha na estrada velha ou algum jeito de contornar o penhasco. Deve ter algum outro caminho além da ponte. Presta atenção. A Arlinda não consegue andar com a perna daquele jeito. Ela nem consegue ficar em pé. Então vamos deixá-la aqui. Até mandarmos alguém de volta. O quê? Você ficou maluco? Ela não Olha, consegue... Olha, eu vou embora agora. Eu não tô nem aí pra ela. Ela é sua namorada, você cuida dela. Eu vou embora daqui e vou agora. Vocês ficarão como eu. E aí, quem vai trancar vocês no porão? Meu Deus! Socorro! Me ajuda, Ash! Calma, Scott. Você vai ficar bem, tá? Não precisa se preocupar, tá bom? Ela não vai deixar a gente sair. A Cheryl tinha razão. Nós vamos morrer aqui. Não, a gente não vai morrer. Nós vamos morrer, todos nós. Não, a gente não vai morrer. A gente não vai, a gente vai sair daqui. Agora presta atenção, Scott. Tem algum caminho que contorna a ponte? Ei, Scott! Presta atenção, pelo amor de Deus! Scott, fala! Fala! Ash, eu não quero morrer. Você não vai me deixar, vai, Ash. Vai. Eu não quero morrer. Você não vai me deixar morrer, vai, Ash. Scott, cara, presta atenção, pelo amor de Deus. Tem algum caminho que contorna a ponte? Tem um caminho. Uma trilha. Mas as árvores, Ash. Elas sabem. Você não entende, Ash. Elas estão vivas. Calem a boca! Calem a boca! Cala a boca! Mata. Mate-a se puder, garotão. Que Deus me perdoe por isso. Aí. Pai Ash, por favor, me ajuda. Ash, me ajuda, por favor. Ai, Ash, por favor, não deixe eles me levarem de novo. Não. Por favor. Eu não vou deixar. Por favor. Eu não vou deixar, eu prometo. Ashley. Ashley, me ajuda. Deixa eu sair daqui. Ashley, me ajuda. Por favor. Eu tô bem agora. Olha, me deixa sair. Eu tô bem agora, Ashley. Eu estou bem, Ashley. Por favor. Solte a corrente e deixe eu sair. Cheryl. Cheryl? Estou bem agora, Ashley. Solte a corrente e deixe sair. Eu estou bem, Ashley. É a sua irmã Cheryl. Ah, desgraçados. Por que estão me torturando assim? Por quê? Cala a boca! Nós vamos pegá-lo! Nós vamos pegá-lo! Nem mais uma olhadinha! Hora de ir pra caminha! Nós vamos pegá-lo! Bebe. O sol vai nascer em uma hora e a gente vai poder sair daqui. Você, eu, Linda, Shelley. Não. A Shelley não, ela... A gente vai voltar pra casa, né? Você não quer ir pra casa? Eu sei que você quer, você não quer? Scott. Yeah! A porta. Onde havia uma caixa de cartuchos? Nós vamos pegá-lo! Nós vamos pegá-lo! Cala a boca, linda! Vamos morrer! Cala a boca! Todos nós! Cala a boca! Esse que amor! De deter aqueles que estão possuídos pelos espíritos do livro através do desmembramento dos mortos. Acerta ela! Eu adorei! Acerta! Eu nunca vou tirar! Acerta! Eu adorei! Não, não. Eu não vou morrer assim desse jeito aqui nesse lugar. Isso. Agora eu tô pronto. Por favor. Não, não faz isso comigo. Linda. Thank you. Junte-se a nós. Junte-se a nós.